Oi, muito boa noite, é o Papá Romeu, Papá Juliette, Papá estabilizado no ILS-SP. Papá Juliette, Papá, boa noite, ajuste no 0 no 8, confirma estação na pouso na 10 ou na 17? Pouso na 1 no 0 mesmo, senhor. Continua a aproximação, fazendo autorização de pouso, Papá Juliette, Papá. Gente, continua a aproximação, está passando a autorização de pouso, Papá Juliette, Papá. Torre Salvador, boa noite, São 3197, ponte 0 no 0. Mantenha o ponte 0, pistola 0. Já mantenha o ponte 0. Papai Juliette, Papá, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Vento no reforço, 1-0, Papai Juliette, Papá. Faz o pouso qual pátio? Pátio da Bata. Gente. Papai Juliette, Papá, passou externo, passagem pra baixo. Gente, pouso já autorizado, 140 com meia dúzia. 1-099, porção 8, acionamento presente, posição posterior pushback. 1-099, livre acionamento, reporte para pushback. Vai reportar pushback 1-099. Voador no 099, pushback. Primeira aeronave chamou o céu. 1099 no portão 8, pushback. Voo 1099, livre, pushback, reporte pronto para o táxi. Vai reportar táxi, 1099. Papatanga com o Zulu November, São Salvador, está no percurso CA, vale cópia. É com o Zulu November, São Salvador, prossiga. Papatanga com o Zulu November, seguinte, pronto cópia. Passando a Cusulu November, autorizado Serra Bravo, Índia Lima, via Golf 677, nível 085, decolada pistão no 7, corredor Axé, restrito no meu pés até liberação do controle. Seu fundo é 10135, frequência do controle 119-35. Modifique o transporte para 0260. 60. Papatanga com o Zulu November, acompanhamento correto, confirme PLB. 04. Papatanga com o Zulu November, Pátio com o segundo. Correto para acionamento e decolagem, chame torre 118-95. Esquerda, pista, pode capteira 17, pronto para decolagem, né? Do 190. 3197, decolou de 1 no 5, 4-19-35, boa viagem. Obrigado. Voo no 099 com 175 a bordo. Estamos com 2 horas e 45 de autonomia, alterno Galeão. 1099, táxi autorizado, Pátio 1, via Pátio. Para quando fora da pista no 0 via Pátio 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1018. 1018, o ajuste Pátio 1, ingressando na Índia, no ponto de espera. 1018. Torre 1895, voo no 099. Na 6259, aguarde. Aguarde. Aguarde autorizada a pista 17, vento no 40 graus, meia dúvida de marcha. Autorizado pouso, Força Aérea 2584. Novembro, proa do farol de Itapuã, decolou 18, controle 1935, boa. Meu papai Juliette Papá, autorizado Juliette, Pati Uno, Lima, Taxi Lima, Mike, chame Tony na Quebec para. Boa noite, eu vou no 099, no ponto de espera no 0 está pronto. Boa noite, 099, mantém o ponto de espera. 099. Né, 6259, coordenação com a equipe do solo, fique atento para a passagem do tráfego Papa Alfa 46. Após passagem do tráfego, livre e puxo bem em acionamento, aposto pronto para o táxi. Após o Papa Alfa 46, para o táxi, posto né, 6259. Afirmo no 099, está visual. Após o pouso do mesmo, ali é manter a capsula no 0. Após o pouso da aeronave na final, ali é manter no 0, no 099. Juliette Papá confirmando, autorizado Lima, Mike Quebec, na Quebec, chame Torre 118, décimo 95. Livra na Eco, táxi de Alfa, chame novamente na Delta. Eco Alfa, chamará na Delta, Força Aérea 2584. Juliette Papá, autorizado ingresso até a Bata. Estacionar frequência livre, boa noite. Decolagem autorizada, pista 1-0, vento no 40 graus, 5 nós. Chega a decolagem, pista 1-0 ou não? 0 não, tá? Paulo Salvador, Chané, 6201, pushback acionamento, ponte 4. Chané, 6201, negativo, pushback, aguarde para o push. Guardando. Para o táxi, Chané, 6259, 44, Galeão, 5:30. Chené 6259, 144, 5 horas e 30, autonomia, alternativa Galeão, confere? Confere. Chené 6259, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio 1, Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1-0-18. Pátio 1, Índia, quando no ponto de espera 1895. 18, Força Aérea 6259. Autorizado o ingresso até o pátio de autoridade, Força Aérea 2584. Tira pra 099, decolou 23, controle 1935, boa viagem. Chené 6259, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento 140 graus, 7 nós. Autorizado alinhar e decolar pista 1-0, Chené 6259. iniciando o Oxaré 6259. 7. Aguarde para puxar. Aguardando, bom, 705. 6259 decolou aos 28, número controle de 199.35, boa viagem. 935, boa noite. Para o táxi 6201, a bordo 123, autonomia 3 horas e 30, alterna Campinas. Sené 6210, táxi autorizado, via, para ponto para a 0 via taxiway India, quando pronto, chame TOI 118.95, ajuste 1018. Via India 1895 no ponte espera 6201. No 705, com a avaliação com o equipe do solo, com as contagens do lixo do táxi da aeronave à direita, lembre de pushback estacionamento após conectar o táxi. Ok, autorizado o pushback estacionamento, em coordenação com a equipe do solo, aguardando a passada da aeronave, o voo 1705 vai chamar para o táxi. O 1705, corrigindo, livre pushback, acionamento, reposte pronto para o táxi. Livre pushback, acionamento, chamado para o táxi, o 1705. Salvador, boa noite, o Xaner 6201, ponto de espera pronto. A linha decola de imediato, 6201? Imediato. A linha decola, pistola 0, vento 140 graus, 7 nós. A linha decola, 6201 de imediato. Salvador Tower, Europa Zero 18, we are somehow miles from final island runway 10. Europa 08, meter 71018, stand by, continue approach, stand by for landing clearance. Yes, 10018, continue standing by for clearance, Europa 08. Só, você dispõe do nosso plano de voo aí, Brasília, Salvador-Brasília, no nível 380? Força aérea 2584, consome o seu plano para Brasília, nível 400. Ok, 400 então, a gente chama mais tarde, muito obrigado. Gente, pode que? 6201, boa. 180 a bordo, 3 horas e 32 de autonomia, alternando Guarulhos. 1705, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1018. Autorizado táxi para espera da pista 10 via Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, gol 1705. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alan. Boa noite. Underground at 36, specialize to the right in contact to the Salvador ground, 121 decimal 1. Ok, the first right and ground on 121 decimal 1, Europa 083, bye. Oi, Salvador, boa noite, gol 1705, ponte espera da 10, pronto para decolar. Mantenha o ponte espera 1705. Mantenha o ponte espera 1705. Hello, Commodore Ground, Europa 083, clear the active by Fosso. 18 na gente, pouso autorizado, 1-0, vento 140 graus, 7 nós. Livre pouso, gol 1-0. Stand number 1-1. Call number 1-1, Alpha Juliet, Europa 083. Gente, no 705 ali mantém preparando para a decolagem, gol no 705. Aliás, mantém pista no 0, gol 705. Solo aos 37, livra à direita na Foxtrot e chama solo. 121 decimal 1. Foxtrot 211, gol no 168. Paulo, boa noite, gol 1168. Gol 1168, boa noite, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette no 62, 1168, obrigado. Aproximação, sinal da estação para nós. Se tiver aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 098. O rumba 04. Aguardando pista livre, rumba 04. Ajuste 1068. Continuar a aproximação, aguardando a triação de pouso. Tráfico precede a uma milha da cabeceira, um bandeirante. Sim, sim, sim. Boa noite, me aguardando. 705, 840, 1935, boa viagem. Tchau. Solo aos 41, livre à esquerda na hotel, estacionamento de frequência livre, tenha uma boa noite. Pouso autorizado, pistão a zero, vento 1400, 7 nós. Autorizado, pouso no zero, gol 866. 66, solo os 43, livre à direita, chame solo 211. Direita 211, gol 966. Alô Salvador, boa noite, gol no 866, livramos nosso escuta. Gol no 866, taxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette para o 04, gol no 866. Torres, Salvador, Torres 258, passou externo bastante a campo. 360, é 230. 0, vento 140 graus, Salvador, gol 2043. Gol 2043. Formação em curso Tango. Fale cópia. Senhor Tango, obrigado. 2043, pronto, cópia. Pronto. Gol 2043, autorizado, Serra Bravo, Golpe Romeu, via Upper Zulu 10 até Taubaté, nível 360, saída Dael, Leda, transição Motiva, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5152, frequência do controle 119.35. 360, Upper Zulu 10, Taubaté. Decola da 10, Dael, Leda, Motiva, curva à direita, 5152 e o controle é 119.35, gol 2043. Gol 2043, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vou reportar, obrigado. Salvador, boa noite. É o Fosséria 2584. Fosséria 2584, informação em curso Tango, pronto, cópia. Pronto, ciente da Tango. 2584, desconsidere, aguarde mais um minuto para a cópia. Ok. O Salvador é TAN 3858, livrou. TAN 3858, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette, portão 2. 584, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeo, via Upper Zulu 17, nível 400. Saída Abo, Elefa, decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5147, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado Brasília, Upper Zulu 17, nível 400, saída Arbor, transição Elefa. Primeira curva direita após a DEP, 5147 a transponder, 1935 a controle. Está no pátio de autoridade, contracionamento. Conselho 2584, cotejamento correto, confirme, Belmi. Nós estamos com 04. 2584, 04 para chamamento de táxi, chame torre 118-95. Camarada 1895, obrigado, boa noite. Costeira 2584, livre acionar, chame para um táxi. Chamaramos. Okay. 1973, informação em curso de tango. Guarde para a Copa. Mas é só para saber a saída prevista para o Galeão. 1973, Galeão 360. Qual seria a saída prevista? A saída da Euleda Irumi. Decolando a pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi, transponder 5173, frequência do controle 119 decimal 35. Estimativo autorizado para o Galeão, de acordo com a roda do plano de voo, nível ao 360, decola da pista 1-0, curva pela direita, perfil da El, Leda, Irumi, transponder 5173, 1935 ao controle. 1973, cotelhamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. linha 310 no solo 06, libera direita, solo 121 decimal 1. Lembrando, ele entrou 21, outro chama 310. Salvador, boa noite, é o gol 096, final, S-Way da 10. Gol 1096, QNH 1098, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Gente, continua a aproximação, aguardando autorização, gol 1096.